Quem vos fala se apresenta, sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Sou trovão, sou tempestade, sou do campo da cidade, eu sou Marco Brasil. Tchê, tchê, tchê, tchê!